8, 8, 7. controle Salvador, bom dia, passageiro 2223. Cruzeiro para Cidade Árvore 2223. Dois, dois, dois, três, da pastoreira retornando. Pastoreira 2, 2, 2, 3, reporta aqui pelo peso perto da carga, não vai ser impossível cumprir. Presente Bruno de Arbor, 2, 2, 3, obrigado. com controle, obrigado, 102, no 90. Você falou sair da... Escuta permanente a torre, o setor de Alá, aquele papagaio. até 14, né? Mas... departure climbs to my level.